Em colaboração com a Rádio Deutsche Welle, esta emissora passa a apresentar... Passo a Passo com a Ciência. Um programa quinzenal em que apresentamos novidades e curiosidades do mundo científico. O programa de hoje apresenta os seguintes temas. Hoje, jazidas de sal, amanhã, reservatórios de petróleo. Campanha contra acidentes nas minas de carvão. A mais rápida bússola do mundo. E no final, como sempre, questões de trânsito. Há anos, os geólogos vêm quebrando a cabeça com respeito a uma questão importante. Desejam saber qual a forma de aproveitar as jazidas de sal no interior e no litoral da Alemanha do Norte, transformando-as, depois de abandonadas, em imensos reservatórios de petróleo. Entre os peritos que andaram estudando o problema, encontra-se o professor Dr. Gerhard Richter Bernburg, vice-presidente do Instituto Federal de Pesquisas Geológicas e do Departamento Estadual de Pesquisas Geológicas da Baixa Saxônia. Seus estudos no campo da geologia do sal são conhecidos internacionalmente. É a ele que se deve o fato de que hoje a cidade usa uma antiga jazida de sal como depósito de gás natural. No momento, existem também minas de sal abandonadas nas proximidades das cidades de Bremen e de Wilhelmshaven. Nessas enormes cavernas, é que se pretende um dia armazenar óleo cru. Pesquisas científicas realizadas demonstram que existem extensas jazidas de sal no litoral alemão do Mar do Norte. Os limites superiores dessas jazidas chegam muito próximo da superfície, o que significa que serão toleráveis os gastos com escavações e processos de limpeza por meio de água doce. Diante do litoral alemão, mas ainda na plataforma continental, existe uma série de jazidas de sal que, realizadas as necessárias escavações, poderiam servir de depósito de petróleo. Calcula-se que essas cavernas teriam uma capacidade para 600 mil metros cúbicos ou mesmo mais. Para o tráfego marítimo e para o abastecimento mundial de petróleo, há nisso, do ponto de vista econômico, perspectivas muito interessantes. Na opinião do professor Richter Bernburg, não está longe o tempo em que existirão portos em pleno oceano, onde atracarão os petroleiros gigantescos com capacidade de até 300 mil toneladas. Esses navios jamais poderiam navegar pelos rios alemães. Portanto, a solução que se tem em vista é a que descarreguem sua carga diretamente nas cavernas que se quer escavar. Através de tubulações especiais, sempre se poderá extrair do fundo do mar a quantidade de petróleo necessitada. Esse plano vem recebendo o apoio do governo federal alemão. O professor Richter Bernburg defende o ponto de vista de que os custos desses depósitos naturais são menores que os das instalações que conhecemos. Suas ideias encontram confirmação nos pedidos de informação que lhe chegam da parte de numerosas empresas interessadas em mandar construir cavernas próprias no interior do país. O problema nestes casos é que a limpeza dessas cavernas resulta numa quantidade enorme de água salgada que não pode ser simplesmente despejada nas vias fluviais adjacentes. Para resolver este problema, o professor Richter Bernburg recomenda o uso de explosivos atômicos. Ele é de opinião que as jazidas do interior do país são, por suas características, apropriadas para o uso de explosivos nucleares. Experiências realizadas nos Estados Unidos e na União Soviética demonstraram que esse método, por ser rápido, é de grande rentabilidade econômica, sendo ainda destituído de quaisquer riscos. O professor Richter Bernburg espera que a assinatura do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares por parte da Alemanha não sirva de obstáculo a essa possibilidade de uso pacífico da energia nuclear. instituto que se especialize na análise de acidentes ocorridos em minas de carvão. Eis a proposta que acaba de fazer o presidente do Sindicato Alemão de Minas e Energia, Adolf Schmidt. Por ocasião da abertura de uma campanha contra os acidentes das minas de carvão da Renânia do Norte-Westfália, Schmidt afirmou que um instituto desse gênero poderia reunir material estatístico sobre acidentes peculiares às minas de carvão e realizar pesquisas para determinar suas causas. Grande importância seria prestada, sobretudo, aos aspectos fisiológicos e psicológicos do trabalho. Além disso, também mereceria destaque a melhoria do equipamento de trabalho e da organização do processo de mineração. Schmidt propôs que o novo instituto fosse vinculado à Cooperativa dos Profissionais de Mineração, que há tempos vem realizando pesquisas sobre causas e tendências dos acidentes. Segundo informações do próprio presidente do Sindicato de Minas de Energia, de 1945 para cá, já se registraram 14.745 casos fatais no setor da mineração do carvão na Alemanha. Um total de 44.730 mineiros morreram em consequência de doenças adquiridas no trabalho. O presidente da empresa de mineração Ruhr Kohlen AG, o Dr. Hans Helmut Kunke, fez um apelo para que se aumentasse os esforços de esclarecimento dos mineiros a par das tendências de dar a todos uma corresponsabilidade no combate aos acidentes. O perito é de opinião que para isso será preciso que a administração se dispõe a adotar métodos modernos e eficazes, substituindo estruturas superadas que se baseiam na autoridade e na hierarquia. Até o fim do primeiro semestre deste ano, a campanha a favor da segurança nas minas de carvão da Renânia do Norte-Westfália será levada a efeito, sobretudo, através de filmes ilustrativos e folhetos especiais. Segundo um porta-voz da campanha, o objetivo principal não será pintar um quadro negro dos acidentes nas minas. A campanha pretende ser objetiva, sem com isso deixar de ter a sua pitadinha de sexo. Os filmes, por exemplo, mostrarão garotas em sumários trajes trabalhando no fundo das minas. Devido à rotação da Terra, as agulhas imantadas das bússolas possuem a tendência natural de apontarem na direção do norte geográfico. Empregando-se os instrumentos conhecidos até o momento e que há séculos se usam na navegação marítima, esse processo pode demorar até algumas horas. Com uma nova bússola que está sendo produzida em série pela firma Teldix Limitada, da cidade de Heidelberg, leva-se no máximo 3 minutos para a mesma operação. Além de seu tamanho reduzido, essa bússola teve a vantagem de ser a mais rápida do mundo entre suas congêneres. A exatidão do novo instrumento é de 0,25 graus, mas isto se a medição for feita com o aparelho completamente imóvel. Uma de suas principais vantagens é a de que, depois de se apertar os botões de comando, o resto do processo se desenvolve automaticamente. Alguns segundos depois de cumprida a missão, o aparelho desliga também automaticamente. A firma Siemens está vivamente interessada na novidade, pretendendo incluí-la em equipamentos móveis de antenas de radar. Acredita-se mesmo que o novo instrumento venha se tornar imprescindível em sistemas de orientação terrestres e aéreos. Outras possibilidades de aplicação encontram-se no lançamento de foguetes e na pesquisa oceanográfica. Neste último campo, destaca-se a orientação de laboratórios submarinos. Thank you. Como todos nós sabemos, os caminhões frigoríficos transportam mercadorias que são sensíveis às influências de temperatura. Basta um pequeno desarranjo no sistema de refrigeração e já surge o perigo de a mercadoria transportada sofrer danos irreparáveis. Como resultado, surgem intermináveis discussões com a companhia transportadora, com armazéns e com a companhia de seguro. Para evitar tudo isso, a firma Kinzle, aqui da República Federal da Alemanha, desenvolveu um registrador automático de temperaturas de fácil manuseio. Suas medidas são 18 por 15 por 7 centímetros. O registrador de temperaturas pode ser instalado tanto na cabina do motorista como dentro do compartimento refrigerado. O aparelho possui dois sistemas independentes. Um controla a temperatura de menos 30 a mais 15 graus, o outro registra o tempo de funcionamento do sistema de refrigeração e também o tempo em que ficou aberta a porta do compartimento refrigerado. Existem três modelos à disposição. Um para um período de 25 horas, outro para 7 dias e um terceiro para 5 semanas. Quem possui ou já possui uma bicicleta, e até mesmo os proprietários de automóveis, sabe muito bem como é difícil remendar-se uma câmara furada. Primeiro lixa-se a parte em redor do furo, aplica-se depois a cola e depois de esperar que esta esteja quase seca, pode-se colocar o remendo de borracha. Quando a câmara é feita de borracha artificial, forma-se uma camada pegajosa na hora de lixar, o que torna o processo bastante mais difícil. Este é o motivo que fez uma firma de Munique lançar na praça um líquido destinado a facilitar os remendos. Bastam umas poucas gotas para que se possa aplicar o remendo imediatamente, sem lixa e sem espera. A própria firma vende, junto com o líquido, remendos em tamanhos apropriados. Desde o mês de janeiro deste ano, que está sendo testada nos Estados Unidos uma nova mistura que deverá diminuir a presença de impurezas no ar ocasionadas pela gasolina dos automóveis. Segundo informações que nos foram dadas pela firma Deutsche Chevron Limitada, sediada na cidade alemã de Frankfurt, a Chevron Research Company dos Estados Unidos já realizou demonstrações coroadas de sucesso. Acredita-se que o novo produto reduzirá para menos da metade a expulsão de hidrocarbonetos não aproveitados pelos motores. Também deverá ser drasticamente diminuída a descarga do venenoso monóxido de carbono. Gasolina contendo o novo produto foi usada em testes que perfizeram uma distância superior a 4 milhões de quilômetros. Foram precisos 15 anos de trabalho para conseguir esse aditivo que sairá na praça com o nome de F310. Assim que a firma produtora tiver prontas as instalações necessárias para produzir o produto em larga escala, o aditivo em questão será vendido em todo o mundo. Obrigado pela sintonia e até a próxima audição. Yeah.